Peço licença à porcaria. Eu peço a bênção pra Santa Maria. Abra tua casa pra eu entrar. O jogo já vai começar. O jogo já vai começar. Abra tua casa pra eu entrar.